como é a luta da não violência. Primeiro é nunca matar. Segundo, jamais ferir. Terceiro, estar sempre atento. Quarto é sempre se unir. Quinto, desobediência às ordens de sua excelência que podem nos destruir. Ancestral.